Argentina 1911, call resistance 818, 126.0. Roger, changing with the receiver, 1288-1260, Argentina 1911, good evening. Average trip 95556. Complete final, call tower 118, decimal 95. 118.95, thank you. Trip 5556, estabilizado, fui aliás, baixar gravado. 5556, boa noite, tráfego avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento 1, 00 graus, 10 nós, latindo 1013. 1013, pouso autorizado na 10. Trip 5556. direção do vento para o trip 5556, por favor. 100 graus, 10 nós. 100 com 10. Obrigado, autorizado o pouso no zero. Gol 9031, desça para 2000, ajuste padrão, estabilidade LS, reporta estabilizado. 2000 LS, então é 5-5-6, no solo aos 2-8, direita 2-9. Direita 2-9, ao 5-5-6. Alô, Salvador, muito boa noite, ao 5-5-6, não se escuta, ali não se escuta. Tripe 5-5-6, muito boa noite, prossegue via Alfa. Juliette vai para a posição 8 do pátio principal. Alfa Juliette, posição 8 do pátio principal, senhorita 5556. Estabilizado no LS, voo 9-0-3. Completa com a torre, 18-9-5, com pouso. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, gol 9031, bom dia, marcador externo, baixou, travou. Bom dia, gol 9031, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus com 10 nós. Uma centena com 10 nós e pouso, gol 9031. Já 31, solo 35, direito 29. Direito 29, não. 9035. Boa noite, 9031, prossegue via Alfa Juliette para o 5 na pose no pátio principal. Alfa Juliette, 9031. 1186 desse dia para 2000 pés, ajuste 1013. Identifica. Prossiga. Ativador, nada pra mim. Autorizado. Boa noite, dona. Boa noite, tudo bem? localizador, boa noite, tudo bem. Uno 8 no meia, completa com a torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado, senhor. Torre, Uno 8 no meia, no lote, enviado, senhor. No meio, tráfego avistado, baixou, travou? Ainda não. Gente, reporte, baixar travado, 110 com 10, 23 no altímetro. Gente, reporte, baixar travado, boa noite. Travou, gol no 8 no 6. Isto no 0, pouso atualizado, gol no 8 no 6, 100 graus, 10 nós. Isto atualizado, pouso, gol no 8 no 6. No menos, solo 5-3, direita 1-2-9. Direita 1-2-9, boa noite. 8 no 6, prossegue via Alfa Juliette pro 10. Posição Finger 10. Alfa Juliette ao 10. Portugal 024, stand 1-1 with Grand Pushback and Sun. Air Pushback and Sun up, come for attack, Portugal 024. Air Pushback and Sun up, come back and attack, Portugal 024. Plan 3520, identifica via chegada à mar e desça para 2000, ajuste 1013, reporta localizador. Via chegada 2000, chegada à mar, chamada localizador, Salvador, bom dia, gol 1994, informação, Charlie. Gol 1994, bom dia, para Maceió, está autorizado 350. Se decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda. 5026, o código transponder, 120.8, a frequência do controle. Autorizado 350, Maceió, decola 1, 0, perfil da saída Aracaju, curva à esquerda. código transponder 5026, controle 1218, eu vou 19 na Espanha. Codejamento correto, chama quando pronto para push. Chamada boa, 19 na Espanha. Approved the taxi via MNA Pro, India and Alpha, hold point 118, Bismarck 95. And altimeter around 013. Via India and tolling point 1910 and call tower 118.95 and NH1013, approaching 024. Tower, boa noite, FCAL 024, holding point on the way 10 full range for the punch. FCAL 024, clear line up and take off runway 0, wind is 100 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 10, punch full zero. FCAL 024, airborne at 10, saludou control frequency 120.8, have a nice trip. Zero light about FCAL 024, there's no problem. Sir, boa noite about FCAL 024, on Puka, but. Portugal 024, ready to contact for departure, climb to level 370, book departure. 370, book departure, Portugal 024. San 3520 estabilizou? Estabilizou visual. Torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Salvador, boa noite, 3520, visual final, baixar checado. Bom dia, 3520, pouso autorizado, pista 10, vento 90 graus, com 10 nós. E pouso a 10, tá, 3520. Bono 994, chama pro táxi, portão 5. Chamada táxi, Bono 994. No celular, usando 5, direita, liberando, chame só 29. Direita 29, 5201. Informação do nível de voo 360. Formação em curso. Charlie, altímetro no 0, no 3, só instante para 4. Dael Leda após Leda, direto bridge. Solo, táxi 520, livro 1. 3520, táxi autorizado Alfa, Delta, Juliette, chame para ingressar no pátio. Alfa, Juliette, chama para ingressar no pátio, 3520. Antes da Juliette, TAM 3520, ok? Ok, antes da Juliette, 3520. Ou no 8 no 7, pronto, cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, sua decolada 10, cumpre o perfil da saída da Elena Bridge, onde intercepta peso Luna 6, prossegue Bravo até Azul 13. Aciona 5065 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Atendimento correto, chamando pronto para o push. Tá 3520, ingresso Juliette para o 3. Ingresso Juliette para o 3, 3520. Portugal 024, call Recife 1-2685, 1-2545. 2-6-8-5, 1-2545, é Portugal 024, vai lá. Táxi, voo 1994, táxi 120 a bordo, 34 de autonomia, alterna Salvador. Segue Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro marca 1013, tenha bom voo. Índia Alfa, 1013, voo 1994, obrigado, bom dia.